Yo tengo español vasco. Estamos a beber José Cuervo y él, mi amigo André, tiene una cosa a hablar. Yo soy un hijo de la puerta. Hijo de la puerta. ¡Arriba! ¡Arriba! Ah, voy a dejar aquí el celular grabando porque está legal. Nosotros ya estamos en la sexta dose. Después de cinco doses, las personas ya están... Son más resistentes, pô. Animadas e... Eu não lembro como fala felizes em espanhol. Felizes. Felizes. Felizes. Felizes. Mais cedo tava todo mundo, oh, meu Deus, eu sou um coitadinho, ninguém me ama. Agora eu sou filho da puta. Não, mas eu pego todas as mulheres, Não, ah, eu sou um idiota, pode eu me importo. Agora que eu sou um filho, eu admiti não, pra ele, cara. Filho da puta, sóbrio. Agora... Você não tá eu bem, falei. Né? É, eu sou o típico filho da puta. Também tô. Não, cara. Ô, André, vem cá. Eu sou o típico filho da puta. Nós outros estamos nos encaminhando. Porém, para a sétima dose. Eu gosto. Sétima? Sexta. Sexta. Para a sexta dose, corrigindo a dose. Corrigindo a dose. Vai, eu não sou um filho da porra, derrubei meu sal. Filho da porra. É sim, é sim. O pior que filho da porra. É, você é. Todos nós somos. Todos nós somos, de fato. Véi, eu vou escutar isso amanhã. Caralho. Eu ia falar pra gente brindar a porra, mas não é bom não, né? Não. Vamos pensar em outra coisa. Véi, eu tô tipo fazendo isso o tempo vamos todo. Vamos brindar a sinceridade. Não, vamos sinceridade. Ai, é aquele cheio, vamos brindar uma... Sinceridade do álcool, cara. Vamos brindar os índios. Aos índios! Aos índios! Tinha que ser aos índios do México. Foda-se. E aí, não é isso? Se é índio, é tudo igual, sim, cara, em todo lugar. Véi, os índios do México são os índios mais feios do mundo, véi. Do Enie, Dolphin. Véi, sabe por que eu odeio oitava, o Braz? Vai dar oitava. Já ouviu falar na que oitava, menino? Essa foi a sexta. Sabe por que eu odeio o Braz? Porque tem índio da Argentina, velho. E eles são as pessoas mais feias do Braz? Mundo, velho. Braz é uma rua que tem lá no, em São Paulo. Véio. Ah, sim. A gente foi lá, né, Thiago? Na Braz. Véi, é a rua de, que tem as pessoas mais feias do mundo, velho. Nos darão. Até as crianças são feias, velho. Que bosta, cara. Véi, crianças... Não, mentira, bebês são feios. Agora crianças não têm... Eu vi. Eu já fui ali mesmo. Eu vi. O Gabriel foi apoiar no isopor, tem que contar. Ele foi apoiar no isopor, fez tipo assim. Apoiou errado. Apoiou errado. Depois apoiou... O que que foi, véi? Apoiou errado. A gente tá numa bad, véi. Bebando sério, eu acho que eu tô tontinho, mas o Lab não tá doente ainda. Eu também tô tontinho, mas eu já fiquei mais bêbado. Ah, e não, Lábio, eu queria ficar muito bêbado. Meu Lab não tá doente não. Na verdade, agora eu queria ficar muito bêbado. Mas antes o Thiago de beber, eu não queria ficar muito bêbado. Agora parece mais divertido, né, Fabrício? Ô, gente, vamos na cidade comprar bebida, sério, de verdade. Pô, agora eu quis ficar muito bêbado. Eu fiquei muito triste por não ter trago. Gente, vamos comprar muitas vodkas. Cara, você acha que na hora de virar cara, a linguiça, vai não? Vai dar um roubo lá e eu não tenho grana. Ele acabou de virar a linguiça. Ah, tá. Véi, eu gasto dinheiro com besteira. Eu vou gastar dinheiro com bebidas. Tipo assim, a maior parte do meu dinheiro vai embora com comida. Tipo Outback, é American Prime. É, Outback é boa, né? É boa. Você foi comer lá, você é porra que eu falei. É caro assim, de caro. Né? Entendi. Ok. Você não gostou do Outback? Qual é o seu problema, véi? Não, não é que você não gosta do Outback? Não é que véi, eu não, não gosto, olha só. Uma vez na semana, sabe? Escuta só. Escuta só. Ô, Fabrício. Não é que eu não gosto, é que tipo, eu acho que ele é muito normalzinho pra ser R$75, cara. É a melhor. Normalzinho? Normal, eu acho, cara. Aonde no mundo você comeu uma costela daquela, véi? Aquela costela é de anjos, velho. Você comeu aquela costela, véi? Deixa a água aí, Fabrício, deixa a água aí. A água tá de boa. E véi, não coloca, e coloca... Ô, meu, esse é meu copo, o que você quer com meu copo? Eu tô com o nome dessa árvore. Ah, tá. Eu tô pegando nela, aí eu fico... Sai daqui! Colocar pô, isso aí não vai dar pra todo mundo, não. Eu vou colocar uma dose menor. Cara, tá passando Paulo Ricardo, alguém, por favor. Eu vou lá, passar Paulo. Ele vai chorar no caminho. Vai vomitar no caminho, velho. Eu tô muito bom. porra, eu tô numa vibe assim de caralho, se tivesse mais bebida, eu bebia mais. Eu bebia mais fácil, né? É, justamente. Na verdade, eu tô na vibe assim, tipo, caralho, por que não tem mais bebida? Eu tô na vibe caralho, porque a gente não comprou outra tequila. Já vai, caralho, a gravidade tá baixa. Tô na vibe caralho, eu viraria isso aqui se você fosse filho da puta. Você virava isso aí e morria depois. Se apanhava. No ônibus da escola. Você não gosta de ser garotinha. Ué, o fato de eu detestar essa sapato não significa nada. É porque é sinceridade, cara. Posso cantar a música? Você não gosta da Cassiela, não canta. Realmente não gosto, eu vou cantar. Cara, eu casaria com essa mulher se ela fosse viva. Véi, ela é quase um homem, ela ia te comer, velho. Eu tenho certeza que ele ia botar um filtro de borracha, ia colocar você de quatro, ia detonar com a sua bunda, velho. Você ia acordar todo dia, véi, assado, O legal é que você tá gravando, cara. Você ia andar, que nem cowboy. Véio, sabe o cowboy assim, ó? Igualzinho, véi. Não, véi. Véi, ia ser um pinto de borracha roxo. Sabe o que Sabe o Feliciano? Não, ele inventou a cura gay. Ah, eu espero que ele fique a cura gay. Ele é um pastor. Ele é um pastor. Sou eu. Ai, meu Deus. A gente podia ir lá na barraca dos caras ver se tem bebida. Ai, velho, não. Eles acabaram de sair, cara. Eles acabaram de sair com o cara. Então, isso que eu tô falando. Eu bombiei, eu acho que eu tô comendo com medo. Relaxa, Gabriel. Ô, saudade daquele cara que fazia carne pra gente. Pois é. Aquele cara era uma gente boa, né? Toma o meu pileque! Ô, você tem que cortar mais de mão. Não, um pouquinho de água. E ainda tenho tempo pra cantar! Cuidado, você vai desafinar de escroto. Eu só peço a Deus. Não, eu não gosto um de Cássia Eller. Eu odeio Cássia Eller, velho. Eu tô cantando? Sabe me vendo cantando, filho da puta? Eu sou criança. Vamos, canta comigo. Você cantou, filho da puta. Você cantou. Véi, sai fumaça da tua boca. É, pois é, você passa a boca, velho. Como assim? Tá de novo. Eu até tentei. Sai fumaça da tua boca. Não, é o frango. Pô, eu só queria dizer que o limão deu certinho, ó. Só falta um. Cara, mas que você falou isso, velho? Vai tomar no cu, Fabrício! Não, Fabrício, a gente gravou por causa do limão, Fabrício. Vamos dançar, Thiago. Não, para de dançar, mim, vocês sai dois. Mim, sai de mim, vamos dançar. Oh, não, Deleco, você é viado. Eu acho que sim. Véi, eu vou lembrar disso. Que porra é essa que você tá fazendo aí? Fazer padrão, cara. O Gabriel apertou e ficou de facinho, senhor. Olha, tá gravando. Ficou 8 minutos, velho. O podcast Jovem Nerd tem uma hora. Ah, e tem... A gente tá gravando 8 minutos. Ô, oh, a gente vai na cidade. Quer dizer que vai ser um podcast agradável. Thiago, você consegue na cidade? Depois desse gole eu vou dizer. É o Thiago, velho. É o Thiago, cara. Você não confia no seu irmão, velho. Você derramou tequila? E mais gotas. Ó, eu vou dizer. Você é uma garotinha? Eu vou dizer, ó. O Thiago, no início, ele brincava de cair nos buracos. Você lembra, tipo, ele caía nos esgotos. Você tava pulando na lama? Não, você acha que eu sou maluco de fazer isso? Hã? Eu nem. O festival mundano, o dia que a gente tava pulando na tá. Aí o Gabriel pergunta: você tava pulando nas poças d'água? Ah, é verdade, caralho! Olha, no dia do festival, a gente tava muito bêbado. Foi o dia que a gente ficou muito bêbado, saca? Quem? E eu cheguei em casa, você ficou muito bêbado. Nunca fiquei muito bêbado. Vai tomar no cu. E eu cheguei em casa, acabou de falar que ele ficou muito bêbado. Shopping, seu bobão. Ei, eu cheguei em casa. Nesse dia, cala a boca, eu cheguei em casa, minha roupa tava toda molhada. Cala a boca, seu cu, seu mundo são muito hoje. Eu tinha lama até o joelho, saca? Aí você perguntou no dia, sacou? Você tava lá jogando no computador, aí você perguntou. Nossa, você tava pulando na lama? Se a gente... Aí eu falei, eu não. E tipo, a gente tava pulando na lama. Eu nunca te contei isso. A gente tava pulando muito na lama. A gente pulou na lama, tomou banho de pica. Eu perguntei isso, velho. Eu perguntei que porra é essa pulando na lama. Eu falei, eu não, tá maluco? Bebão, tá? Eu fui tomar banho e dormir. Me deixa em paz. Pra que você vai cortar mais limão se são só quatro e só tem... Você gosta da caça Ellen, você não tem colchão. O último? Pô, chateado. Nossa, muito chateado. Gente, da próxima vez eu vou comprar uma José Cuervo de graça, assim, eu vou não, comprar de graça vai ser difícil. Não, eu vou trazer uma. Cara, beleza, eu entendi. Tequila é sempre divertido, uma vez. Você entendeu, Gabriel? Eu entendi. Obrigado. Você podia ter falado nada, que a gente arrumava dois El Rimador. Gente, vamos ficar bêbados e vomitar hoje. até vomitar? Não, vamos ver como é que o Thiago vai ficar, aí a gente não combina. Aí a gente vê se fica bêbado até vomitar. Vai, até o vômito, ao vômito. Ao vômito! Uma dose de tequila, por favor. Ao vômito. Dose é essa, a sétima, né? É. Ao vômito, é mais legal. Ao vômito! Vômito! O limão, eu esqueci do limão. Eu esqueci do sal. Oxe, que porra é essa, velho? Tu esquece o limão, tu esquece o sal. Eu esqueci o sal, eu bebi direto. Aí o caralho, o sal, aí com essa o sal. Foi a pior dose de todas pra sempre, velho. Ah não, cara, eu tô bambo, velho. Que bosta. Nossa, a fogueira durou menos que o tempo que a gente foi lá pegar as paradas, velho. Pelo menos a gente levou pra beber essa tequila, cara. Caralho. Água mineral no copo da tequila. É, cobre isso. Por quê? Seu bêbado. Ah? Por quê? Sei lá. Água faz bem. E no copo da tequila que também faz bem, então deve fazer bem duas vezes. Ai, cara, que deprimência. Cara, que bebinho vai tomar no cu, vai dizer que você não tá bêbado também. Não. Eu tô cara, bombeando, eu tô cara, alegre. Eu tô bebendo. Tchau, você precisa beber água. Eu preciso de mais uns 3 doses pra ficar bebendo. Não, André, você já tá bebendo. Véi, 3 doses, mais 5 doses, véi. Eita porra, eu acho que amanhã eu ia apagar, eu ia dormir bem aqui no meio do matagal. O Thiago tá com coisa estranha por causa da tequila. Pô, 7 doses. De verdade. Ó, 7 doses é pra 4 é o suficiente pra ficar feliz, mas não bebo. É, feliz. Duas garrafas de tequila. Ó, é deixa eu registrar isso, calma aí. 7 doses pra cada é o suficiente pra ficar feliz. Tá. E não bêbado. E aquela menina. Agora eu vou editar espanhol. 7 doses pra cada. Não, não vou editar espanhol. Tá e aquela menina não tava mentindo. Eu tô feliz. Olha, a gente tá falando da menina que falou que 7 doses de tequila não derrubava ela. Só isso. Você é gay, Fabrício? A gente tá falando de tequila, já falando da garota. Só porque ela não tava mentindo, ela falou que não ficava bêbado. Deixa a boca de água aí. Tá bom. Teu cu, porra! Tá bom. Ai, cara. Aqui, ó. Água aqui, ó. No teu cu. Você tá muito idiota, velho. É cedo ou tarde demais pra dizer adeus, pra dizer jamais. Eu te amo, cara, você sabe. André, disso. Você vai me dar um abraço. Tá gravando, Fabrício, eu te amo. Vai me dar um abraço. Eu quero um abraço. Eu quero um abraço. Eu sou carente. Eu que sou carente, né? Você é meu amigo? Você é um dos meus. Tem alguma coisa no seu abraço, André. Me abraço. Vamos cantar Eduardo e Mônica. Sinceramente, eu quero abrir os olhos, mas não quis se levantar. Ficou deitado e viu que horas eram. Enquanto Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade, como eles disseram, Eduardo e Mônica era nada. Eu quero dar um salve. Ok, ok. Vamos começar de novo. Você tá bebendo. Essa música me lembra o Matheus Dez. Bebendo ou não, cara? Estranha coisa. Olha aqui, ó. Matheus Dez é memorável. Matheus é aqui, ó. O Matheus tá nessa caixa. Eu quero dar um salve. E saber um pouco mais. Eu quero dar um salve. Eu quero tocar guitarra agora pra Matheus Dez. Não. Você não veio. Matheus Dez, você foi substituído por uma caixa de sapor e uma garrafa de José Cuervo. Eu queria dizer que se você tivesse vindo, teria sido muito legal, mas a caixa de sapor ter vindo foi muito legal. Foi muito mais legal, cara. Foi muito boa. Não foi muito mais legal, fala assim não. Mais foi legal, não, foi legal. Tá, beleza, mais uma palavra. Foi mais legal, Matheus, você vai ouvir. Tá bom, concordo, desculpa, Matheus. No futuro, eu vou morder um limão. Outro limão, porque esse aqui tá feio. Só pra deixar registrado. Pata. O Fabrício tava bulinando as linguiças, velho. Caralho. Pegou. Eu tô ruim, velho. Trabalha. Ah, que isso, vai véio. Tomar no cu, que eu sou gay. Fabrício, eu lembro um dia perfeitamente de Fabrício que falou bem assim. Cara, os dois, sentou na calçada e disse, eu te amo, eu tô pegando. Não, não é assim, ó. Agora. Não é assim, ó. Todo mundo diz que ele completa ela e vice-versa. Aprendeu a falar, eu te amo. É porque nessa época eu pegava criança de 12 anos, de 13 anos. Acho que deprimente. Nossa, cara. Eu pegava menino de 13 anos, velho. Não, cara, que absurdo. Eu pegava muito. Pô, não, peraí, velho. Eu tenho desculpa. Indignação pra fazer, velho. Desculpa, eu te amo. O André vai no bar gay e pega menino, o André vai na manifestação e pega menino, o André pega menina lésbica, velho. Que essa porra faz, velho? Vai tomar no seu cu. André, você entendeu? Véi, eu vou falar, olha. Não comecei não, cara. O que você tá fazendo, velho? Tinha bicho andando aí, Fabrício, pelo amor de Deus. Caralho, eu quero pegar esse aqui. Tinha bicho andando aí, Fabrício. Deixa eu pegar pra você. Oh, eu acho que o Gabriel é a pessoa mais sensata dessa roda, velho. Eu? A Helena Rimadora é passado. É maior. Maior? Não. Ah, vou ter que é passado. José Cuervo é maior. Não, eu tô muito estranho pra beijar isso aí. Eu acho que tem aquilo legal, que ela vai agindo assim, você vai ficando uhul. Tem bêbados não, mas... que negam que são ruins, sacou? Eu e nego. O Gabriel é um eu desses. Eu nego. Eu nunca neguei. Enquanto ele se sentiu. Eu tô aquele, caralho, eu tô ruim. Não, como é que é? Eu tô ruim. Vamos fazer assim que fica fácil pra andar. Véi, uma vez eu e um amigo meu, Rafael. Rafael. A gente apontou pra lua e falou assim, caralho, sinceramente, tá ruim, sabe? Tequila é muito bom, velho. Só vamos ver tequila nessa vida. Eu não nego tequila. Pô, vê se ainda tá gravando aí. Eu não nego que eu tô leve. Eu preciso muito dessa gravação. Ei, Thiago. Eu não nego que eu tô leve porque tá difícil andar. Caramba! High five! 40 minutos! Caramba! 40 minutos de gravação! Eita, maluco! Véi, essa viagem valeu por esses últimos 40 minutos. Não, então, olha, eu vou explicar meu conflito. Ok, ninguém viu. Eu vi. Dedé que é super legal e me deu outro. Não, então, o Thiago perdeu os peitos. Velho, eu queria tocar violão agora, mas é fácil. Bêbado deve ser legal, né? Nunca toquei violão bêbado. Ô, Ana Júlia! Alguém me escuta, o cara desabafar aqui. Ok, fala aí. Eu perdi meu outro espeto, que porra é essa, velho? Thiago, você não pode dirigir, não. Não, o Thiago pode dirigir. Thiago, não pode dirigir, sério. Se é isso aí, véi! Não toma banho, caralho! Ok, agora vocês estão bêbados. É não, véi. Eu penso A, Thiago pensa B, véi. Thiago pensa B, eu penso A, véi. Deixa eu abraço. É, véi. Vem cá, véi. Um abraço, véi. Minha linguiça do meu espeto, caralho! Tá rolando um abraço coletivo agora pra você que tá só ouvindo. Velho, pra você, ó, futuro André, é Thiago e Gabriel. André, Thiago, Gabriel e Fabrício do futuro. Véio. Caralho, oh, tira o isopor de cima da chapa, seu retardado. Meu óculos. Que porra é essa? Véi, o Fabrício deixou o óculos cair em cima da linguiça na chapa, véi. Que porra foi essa? Que foi isso, Fabrício? Olha o óculos, velho! Que limpa, foi no bolso, sei lá. Não, mas que foi isso, velho? José Cuervo! Véi, não, olha só. Não, Fabrício, minha identificação física... Você não tava usando, né? Eu tava, velho! Ele tava, ele voou! Véi, deu uma... Não, minha irmã, a situação física, velho! Não! O que você vai fazer pra trocar água? Cuidado que tá quente essa porra, velho. André, você tá sóbrio, velho? Que ideia véio. Boa. Não, ele não tá sóbrio. Ele é mais rico de nós, cara. Ele jogou água na planta agora. E tira a mão, senão eu vou te queimar, cara, de verdade. Hoje eu tô longe de você. Tá não, tá perto. Pega água. Eu tô a 2 metros do cara. Eu acho que isso foi uma ameaça, não foi nem... Eu tô a 2 metros do cara, velho. Tava não, velho. Tava até 15 centímetros da chave. Ah, velho. É, eu conheci você porque você era amigo do Matheus. É, eu sim. Também. E eu conheço o Matheus por causa do Fabrício. Conheço você por causa do Thiago. Que vida engraçada, né? Dá cá um abraço, Gabriel. Eu tô fazendo uma promessa. A gente vai voltar... Los Hermanos. O que é, cara? Eu não tô fazendo... Eu não tô fazendo mais uma promessa, não. Deixa pra lá. Capivara. Capivara que aparece com esquilo, velho. Eu nem consegui falar esquilo. Você tipo tá fumando a linguiça, velho. Caralho, pesado. Oh, ofensivo isso aí. Põe, velho, apaga. Fumando linguiça é terça, né? Apaga, Thiago. Okay. Eu vou apagar a parte que disse que o Gabriel tá fumando a linguiça. são 11h04, meu celular tá imundo, cheio de cinzas. A gente gravou 2 horas e 7 minutos. Mas enfim, acho que acabou nosso podcast sobre bêbados, amargurados. Cara, faz muito tempo que eu não fico bêbado assim e eu tô muito feliz de estar bêbado hoje. 11h05, boa noite, tchau. O quê? Caralho! É o quê? É o quê, André? Eu falo, caralho, me conta essa história, velho, pelo amor de Deus, cara.